Rádio TV Mundo Novo. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Bom dia, vizinhança maravilhosa desse bairro em formato de coração, Vila Anglo-Brasileira. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil, América Latina. Bom dia, mundo. Eu sou a Juliana Notari, aqui quem vos fala, artista das marionetes, moradora da rua Bica de Pedra, astronauta pindorâmica onírica. Tudo bem com vocês? Ouvintes queridas, como passaram essa semana? Já sabem quem vão votar nas eleições municipais que acontecem exatamente amanhã, 15 de novembro? É muito importante conhecer nossas candidatas e candidatos. Eu sei que parece básico, que parece redundante, mas é muito importante. Não é óbvio. É importante estudar um pouquinho a trajetória delas e deles, se identificar e pensar quais as mudanças possíveis, palpáveis, para a nossa cidade de São Paulo, que é composta de diversos universos, né, gente? Pensar na coletividade é essencial para escolher nossas candidatas, candidatos, candidates, né? Ainda mais nesse contexto extremo que estamos vivendo, do aumento de desigualdades sociais e da fome. Hoje, um dia antes das urnas, temos tempo aí ainda de refletir, agir, estudar, ler, pesquisar em quem vamos votar. Aí tem mandatos coletivos, é muito interessante os mandatos coletivos, fica a dica aí. E por que será que eu estou falando disso, gente? Além de ser ativista e acreditar na soberania popular, ter espaço para sonhar, é poder dormir com dignidade, sem fome, sem o terror e a intranquilidade de não saber se poderá dar de comer para as crias, para os teus, para a tua aldeia, para o teu coletivo ou para as tuas famílias. Dignidade todas merecemos, todas. Dignidade de existência nos dá espaço para sonhar. É isso. Eu quero mandar um salve para todas as mulheres guerreiras dessa plurinação Pindorama. E seguimos sonhando com essa serpente colorida. Na semana passada, eu tive a honra, o prazer e a alegria de receber aqui do meu ladinho a Eneida Sanches, artista, gravurista, que me contou muitas coisas em um sonho constelado. Coloco aqui meu corpo para contar esse universo onírico de Eneida e em seguida escutaremos a fresquíssima composição do incrível Felipe Mancini para Eneida. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Espiral de cabeças, inspirado no sonho de Eneida Sanches. Num sono profundo, Eneida dorme no colo macio e coberto de roupas brancas e no chão palha. Do lado de dentro dos olhos, tudo estava ao contrário, de ponta cabeça, o revés do esperado. Os olhos de Eneida rapidamente avistaram um espelho que serviria de lupa para a leitura dos reversos do mundo. Naquela sala de dentro, logo à direita, estava um ilustre habitante da esfera de pessoas lindas e bacanas, Zequinha, esbelto, elegante. E à esquerda, todas elas, as mulheres que antecederam Eneida, todas juntas, presentes e íntegras. Foi programada uma festa surpresa de acalantos e cafunés sutis, feitos com o pestanejar dos olhos, que acariciam as maçãs dos rostos quentes. Emocionadas estavam todas as pessoas presentes nesta festa de olhares. E antes da possível dança, ela, Eneida, fala da necessidade de resgatar, recuperar e curar causo, episódio e fato do passado. Foi tão bonito de ver os corpos de todas as pessoas presentes em expansão ao mesmo tempo. Um suspiro gratífico, coletivo, de alívio, expectação, confiança e perspectiva. Zequinha, de olhos arregalados de alegria antiga e presente, acredita no futuro. Eneida sente uma abertura bem no topo da cabeça e, num instinto, leva as mãos ali e identifica a dor comum de todas que já passaram antes dela. Antes de pausar o encontro, como uma coreografia lenta e exagerada, todos os seres presentes naquela sala olharam para o céu estrelado e constelado através do espelho. Thank you. Escutamos aí a composição fresquíssima, maravilhosa, de Felipe Mancini. Ele intitulou essa música de O Sonho da Eneida ou Uma Música para Eneida. Felipe se inspirou não só no sonho relatado por ela, mas também por sua obra, que ele conhece bastante, e na própria Eneida, essa peixinha aí do nosso cardume. Um beijo muito grande, Felipe, companheiro aí nessa nave que está fazendo essa viagem aí junto comigo, essa viagem criativa, e junto com todas vocês que estão aqui conectadas ouvindo O Sonho da Serpente. E hoje eu tenho a alegria, a emoção, a honra e muitas outras coisas que às vezes a gente não consegue definir, de conversar, prosear com a minha companheira, minha querida parceira, irmana. Ela é mãe, artista plural, como as plantas e as árvores. Dani Boni é bonequeira, educadora, cantora, atriz, uma passarinha de sorriso aberto e asas coloridas. Sonhadora, incansável, guerreira do sensível. Dani, você tá aí? Tô aqui, Ju. Eba, bom dia. Boa tarde, bom já. Dia. Boa tarde, verdade. Tudo Ai, bem? Que alegria estar aqui contigo, muito bom. Sim, eu também estou muito feliz com a tua presença aqui, radiofônica, com a gente aqui nesse sábado quente. Ah, uma delícia, a palavra, né? Como é bom receber uma palavra que dê esse quentinho no coração, uma maravilha. Eu tô super, super emocionada. Muito bom, Ju, muito obrigada. Eba, Dani, eu queria, como de costume, aqui no Sonho da Serpente, eu peço para a pessoa convidada de se apresentar. Então, quem é a Dani pela Dani mesmo? Puxa, é uma boa pergunta. Olha, eu acho que eu ainda continuo descobrindo quem é. E é sempre uma surpresa, na verdade. Porque a gente vai mudando tanto, né? São tantas coisas que a cada dia vai se apresentando e que vai mostrando novas facetas de quem a gente é. Então... Nossa, é uma pergunta difícil de responder. Mas eu sei, assim, que eu posso falar aqui pensando, né? Porque falando aqui contigo me vem tanta lembrança na memória. E eu, a imagem mais forte que eu lembro da gente é ali no quintal, no Ipiranga, na antiga Unesp. Sim. E eu falo da gente porque eu acho isso, né? Falar de mim é falar da gente. Eu me sinto uma pessoa em relação, né? Sem relação não me sinto nada. Mas em relação eu me sinto alguma coisa, né? Em relação a você, em relação aos espaços, em relação a tudo, né? Acho que é assim que a gente existe, é assim que a gente se sente vivo. E aí queria trazer um pouco essa imagem, assim, eu lembro de você com a Maria Zucchin se apresentando ali na Unesp e o quanto aquilo ressoava em mim, né? Sim. Eu olhava para vocês e falava, nossa, a gente é tudo a mesma família, que bom estar aqui, que bom que elas existem, né? E para mim, assim, né, quanto tempo se passou de lá para cá? 20 anos. E, 20 anos, então, a gente está nessa conexão tão fina, né, Sim. que se estabeleceu pela poesia, né, pelo que a gente busca, né, Ju, assim, e que a gente sabe intimamente que a gente está ligada, né? Sim. E, é isso, acho que se eu for falar de mim, eu quero falar de nós, sabe? Sim. Acho que também, assim, é muito bom, assim, a gente se reconectou agora nesse período, né? E para mim tá sendo super importante, porque você fala, nossa, gente, tá tudo dentro, né? de repente reaparece e é tão forte, assim, é tão potente, é tão bonito, né? E no momento que a gente está frágil, né? Porque estamos todos frágeis diante dessa situação nova, né? Para todo mundo. E aí, de repente, vem esses laços afetivos, amorosos, que fazem a gente entender o porquê que a gente está aqui, né? Ressignifica novamente. Ah, isso é muito bonito. É, e tá aberta também, né? A entender, não só com a cabeça, mas com o corpo, né? Entender esses afetos, né, Dani? Porque eu acho que isso também é... Por isso que eu coloquei no textinho teu de apresentação como guerreira sensível, porque eu acho que você é uma guerreira sensível, assim, sempre te vi assim, sabe? E... Nossa, eu amei esse termo, eu vou adotar ele para mim. Porque eu acho que é bem isso mesmo, né? E assim, para mim não tem outro canal de me expressar, é o canal que eu me entendo no mundo. E é como eu consigo construir relação com as pessoas, né? Eu nem sei se eu saberia fazer de outra forma. E é tão interessante você falar isso, Ju, porque até esse ano eu também me reconectei com o pessoal da Casa do Vento, né? Que é o Toshi, a Cissa, a família dele toda, assim, que justamente faz um exercício do sensível, né? E aí eu estava muito nessa sensação do quanto a gente precisa olhar para isso mesmo e dar atenção para isso, né? Sim. É muito bom, muito feliz mesmo. É, aqui, esse já é o nono programa, essa série vai ter 14 programas do Sonho da Serpente. Então a ideia é fazer uma costura mesmo, uma costura poética aí dos universos oníricos, né? De algumas pessoas, né, que eu convido e insisto também e fazer com que a gente se conecte por um outro lugar. Surgiu de uma necessidade, Dani, de entender que a gente pode se conectar por universos mais subjetivos, né, e também tem a ver com a leitura de um livro chamado A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que Yanomami, né? Que traz um pouco, né, o sonho como algo muito presente. E o sonho além da gente mesmo. Então, eu queria te perguntar, Dani, você acha que é possível a gente sonhar coletivamente? Eu acho que é super possível. E foi muito interessante você, assim que me fez esse convite, nossa, me veio tanta coisa boa, assim, na sensação do corpo mesmo, assim, de lembrança, né? E aí foi tão interessante que na hora que você trouxe essa questão do sonho, eu já pensei ele coletivamente, assim, e lembrei imediatamente, né, dessa referência indígena. Eu tenho um grande amigo Chavante que me ensinou muitas coisas sobre sonho e ele uma vez me falou para eu levar o sonho comigo no sentido assim, por exemplo, até antes de dormir, se você quer fazer um encontro com alguém, resolver alguma coisa, transmitir uma mensagem para alguém que nem esteja mais entre nós aqui nessa terra, né? E eu lembrei, assim, o quanto eu aprendi com ele nessa direção e realmente é muito possível, né? Porque é isso, é outra camada da vida, é o não visível, mas ele é tão real quanto, né? Ele não é tão palpável, mas ele existe. Sim. Então, eu acredito muito, inclusive, quando eu fiquei pensando, nossa, pensando não, né, veio assim imediatamente para mim um sonho muito, muito antigo para eu compartilhar aqui, mas ao mesmo tempo veio a lembrança atual dos sonhos recentes. E quanto esses sonhos recentes, eles estão trabalhando no sutil, né, coletivamente, todas essas questões que a gente está vivendo agora que são tão delicadas, né, de uma ruptura tão grande entre as pessoas, por questões tão delicadas, assim, né? Sim. É até difícil de falar, porque eu nunca imaginei que a gente fosse passar por um período pelo qual a gente está passando. E quanto sonho também é possível trabalhar, né? Então, essa semana mesmo eu mandei um recado de uma pessoa dizendo, olha, no meu sonho você tinha morrido. E aí eu expressei toda a minha preocupação mesmo, né, de que a pessoa não estivesse se cuidando bem, porque tá cada um seguindo meio que uma orientação, mas não é isso, a gente tem que entender que tem uma ação que a gente tem que fazer coletivamente, que não é só o individual, né, o individual, eu faço assim, o outro faz assado, não, a gente precisa entender que tem uma coisa que a gente precisa fazer por nós, cada um a sua parte para dar certo, né. Sim. E pelo sonho eu senti isso, né? Essa possibilidade de clarear uma coisa aqui nesse mundo aqui, com os recursos que a gente tem, que estão tão desgastados, né? A palavra está desgastada, as relações, muitas delas, estão desgastadas, né? Por tanta interferência das redes que estão mentindo, né? E estão fazendo as pessoas se odiarem em vez de se entenderem. Então, é possível, eu acredito, sim, sinto isso. Sim. E você acha que os sonhos, eles podem... Você, como educadora, você acredita que no processo ali da troca, né? Por educação ser troca, você acredita que o sonho, ele pode interferir nesse processo de educação? Ou ele pode ser um meio, né? Qual seria... Se você já pensou sobre isso, né? Quais seriam as possibilidades, não só de interpretação de sonho, porque não vai por aí, né? Mas o sonho, sim, ele é uma ferramenta, ele é um mensageiro para o processo educativo de troca, Dani? Sim. Olha, Ju, eu acredito, eu acho que talvez eu não tenha tanta consciência sobre isso, assim, uma elaboração tão clara. Mas ai, que bom que você perguntou isso, porque essa semana mesmo eu vim pensando em tantas crianças que eu já tive contato, sabe? São muitas, muitos serzinhos, assim, né? E eu fiquei até emocionada, porque você convive tão intensamente com aquele ser, né? Com aquela criança. E depois, por exemplo, né? Eles crescem, eles mudam, às vezes, de lugar, você também. Aí você passa a não ver mais com a mesma frequência. Mas eu sinto que a gente ali, naquele processo educativo, a gente cria um fiozinho, sabe? Um fiozinho que vem da gente e vai até a criança, da criança até a gente. Que é um fiozinho invisível, que eu acho que talvez possa ser chamado esse fiozinho do sonho, sabe? Sim. Que é uma coisa que te deixa ligada à pessoa. E eu muitas vezes sonho com as crianças. Toda vez, assim, nesse período de quarentena, né? Eu, agora no final do semestre, para os meus alunos do Fundamental, eu passei brincadeiras, né? Brincadeiras com coisas que voam. E quando alguma criança me dava uma devolutiva dessa brincadeira, o que é uma brincadeira com coisa que voa? A gente não vê o ar, né? A gente sabe que ele é essencial, sem ele a gente nem pensa que a gente respira, né? E que todo alimento que tem dentro desse ar, né, que a gente respira. Então, assim, eu achei muito simbólico, assim, brincadeiras com coisas que voam. E aí eu vi uma aluna que primeira vez empinou uma pipa e ela que fez com a família. Nossa, essa semana foi uma coisa que me alimentou durante a semana, sabe? A imagem daquela menina brincando com a pipa. E eu levei para o sonho, aquilo foi profundamente, assim, me tocou muito, assim, porque era como se... é muito lindo, né, ver uma criança brincando com um elemento, né, de repente é tão simbólico, ela tá vendo ali no céu uma pipa colorida que tá ligada com ela por um fiozinho também, só que nesse caso é uma linha, dá para ver, e ela pode, olha que legal, olha, ela voa para lá, voa para cá, a gente tá ligado, né, essa dança que a gente tá fazendo aqui é junto, então, nossa, faz muito sentido para mim. E ultimamente eu tenho escutado muito o Krenak falando, a Severiar, eu quero essas palavras para mim, sabe? Eu acho que eles têm muito a nos orientar, né? E eles veem as relações muito integradas, né? E o sonho está dentro da vida deles. Eles não estão separados, né? Assim como eles também veem a natureza, eles como parte dessa natureza, né? O sonho também é parte dessa nossa natureza. Eu sinto dessa forma. Até essa questão de não sonhar só com a gente mesmo, né? Sonhar Sim. com o outro, ou sonhar com a árvore, ou sonhar com a planta, com o chão, com a terra. Sair da gente mesmo, né? Um pensamento mais coletivo. Na América Latina se usa muito o termo de sentido comum, que aqui no Brasil a gente não usa, né? Mas é isso que você falou, nesse momento pandêmico que a gente vive, a gente precisa fazer ação pelo outro, né? E no teu processo artístico... Disso, Oi, Dani, não te escutei. Posso falar uma coisa disso que você acabou de falar? Pode, claro. Não, que eu sinto que é isso mesmo. Assim, a gente aprende essa coisa mentirosa de que as coisas estão em função da gente, isso é mentira, né? Como você mesmo disse... a árvore, ela é um ser. Eu não tenho que olhar para ela como, ela vai me servir para. Não, ela é um ser, né? Você encosta numa árvore, você nem precisa encostar, você simplesmente chega perto se você sente a presença dela, né? Então, nesse sentido mesmo que eu também estava falando do ar, ele tem uma presença ali, ele está vivo, né? A gente que é bonequeira, a gente escolheu essa profissão por isso, né? Por ver a ânima, sentir a ânima das coisas, né? Sim. Olha, se eu pudesse, eu colocava todas as bonequeiras aqui do meu lado, sentadas, falando. Depois a gente faria uma festa gigante, porque esse ofício é emocionante. E pegando esse gancho, eu queria te perguntar sobre o processo de criação e o sonho. Como é que você se relaciona com esses dois pontos aí da nossa existência? Sim. Ai, nossa, são tantas complexidades, eu não sei nem por onde começar. Mas acho que até esse sonho que eu pretendo compartilhar aqui, ele está dentro também de um processo criativo que eu ainda não realizei. Já faz muito tempo que essa ideia está dentro de mim, vinda desse sonho, né? Mas ela me acompanha tanto como uma coisa que me marca, como uma direção, um sentido, algo que eu estou me interrogando sobre, tentando entender por que, que aquilo veio para mim, né? Por que que eu recebi essa imagem, né? No caso desse sonho, tem uma imagem muito forte de uma figura, de uma mulher que... É um arquétipo, assim, sabe? Eu acho muito bonita essa imagem, né? E eu tenho vontade de transformar esse arquétipo num boneco, sabe? Numa forma para poder compartilhar com outras pessoas, né? E veio também uma canção. A canção veio pronta. Com letra, melodia e tudo, assim. E aí eu fico, né? Eu fico com essa vontade de... Ai, nossa, compartilhar, né? Esse canal que se abriu ali e veio e me marcou, né? Porque também tem uma coisa incrível do sonho, que é você acordar e lembrar, né? Que nem todo sonho você lembra, né? E tem essa transição, assim, entre o despertar ali, que você vai, essa transição do que você ainda tá tocando, né? Nossa, onde eu tô, né? Que é isso que aconteceu? Mas de repente você toca alguma coisa ali desse mundo aqui e fala, tá, eu tava sonhando. Sim. É esse entre-espaço, né? Esse entre o sonho e a realidade, essa textura é tão maravilhosa, né? Sim. E eu sinto assim que eu me conectei, me conecto, né? Acho que até por uma questão de ter esse estado de espírito presente em mim, assim, de querer estar conectado com pessoas que também estão buscando isso, né? Então, eu sinto a nossa parceria, né? Que acabou de se estabelecer e também Morpheus para mim é um lugar muito onírico, assim. Aliás, Morpheus é o nome do grupo. Pensar por esse lado, né? A Verônica, o João, a Cássia, o Zé, o Yuri e a Luana, né, que já foram integrantes, os dois últimos não estão mais, a gente compartilha isso, né? Eu sinto assim que muito processo criativo, nossos processos criativos assim, em grupo, duram um ano. E a gente leva, né? Não tem essa separação, ah, eu deixei meu trabalho lá, agora eu vou para casa. Não. Acho que para a gente que trabalha com isso, que trabalha, é 24 horas, né? E você leva para o sonho, você leva para, como é que fala, para o descanso. Porque eu acho que é isso, quando a gente se encontra e compartilha o processo criativo e tem esse espaço de intervalo, nesse espaço de intervalo é o espaço que a coisa vai para o lugar que você não sabe. Sim. Ele vai lá, ele fica lá descansando naquele inconsciente, né? E aí, de repente, ele ressurge, ele mesmo mostra para onde você tem que ir. Não é uma coisa que a gente tem controle, é uma coisa que a gente faz parceria, né? E que eu sinto que sim, tem a ver sim com todo esse universo, desse onírico, desse sonho, desse lugar que a gente não sabe. Ai, sim, querida. Eu queria, então, que você compartilhasse aqui com a gente um sonho, Dani. O que você quiser. Menina, eu voltei a anotar meus sonhos, né? Eu tô trocando ele com a Selma Canoa, que é uma querida da minha vida também, e ela tem escutado os meus sonhos atuais. E aí eu lembrei que há anos atrás eu anotava também. E muito por essa referência com o Riparidi, que é esse meu amigo chavante, que me ensinou muita coisa. E aí eu vim aqui, a cadernetinha que eu anotava cabe na minha mão. Ela é bem pequenininha. Eu vim olhar, tem o desenho e tem a letra da música. Você vai cantar também? Eba! Eu cantava essa música com as meninas do Quintal, que também são as nossas amigas lá da Unesp, né? Sim. A Ana Santos, Ana Cirota, Indiara Belo e a Laura Imenes, minhas queridas, as nossas queridas amigas também, né? Sim, um beijo para todas! Nossas queridas amigas. E aí eu vim aqui olhar a data, Ju. Olha, foi 14/4/2003. Então, acho que eu vou cantar primeiro, né? Ficar explicando poesia. Vamos lá. Mulher curva, andava tensa, apontando a barriga ao céu. Melada melanina de sol, menina sustentada, sentada no colo do quadril, na ponte. A fonte desafia o fronte, afrua frontal, forte frontal. Cabaça na cabeça, leva água. Mão concha, leva luz. Melada melanina de sol, de tom, de dom, de som, de sol. Grávida, gravidade. Grávida, gravidade. Grávida. A vida. Uau, que lindo, Dani. Nossa, é muito lindo, né? Eu também acho. Eu não acho que foi o que fiz, não. Acho que eu recebi. Eu lembro de vocês cantando essa música. Eu tenho que te falar isso. Ai, que bom. É. Que bom, feliz. Não, porque era bem bonito arranjar as 5 vozes femininas, né? Com essas irmãs também, que são fontes, são oásis em meio ao deserto. E é uma fortaleza, né? Toda vez que essa música vem para mim, vem a lembrança. Então, olha só que maravilha. Isso é compartilhar o sonho, né? Sim. E elas acolheram esse sonho com todo o corpo delas, toda a alma, todo o coração, assim. É muito maravilhoso. Aí, como não dá para ver, eu queria descrever essa figura que eu falei que é... que é uma figura que apareceu nesse sonho, tinha esses tambores acompanhando essa canção, tinha tambores acompanhando essa canção. E essa figura era tão bonito, porque era um lugar assim, bem ermo, assim, um deserto mesmo, um lugar que não era árido, né? E essa mulher mitológica, né? Não sei como é que eu posso chamar ela, ela tinha uma perna só, que nem um saci, e uma barriga, que era uma barriga de peito, assim, né? Uma barriga de grávida, mas ao mesmo tempo com o desenho do peito. Aí ela, nua, né? E aí ela tinha essa mão em formato de concha e um lenço na cabeça que ficava sempre voando, e em cima da cabeça uma cabaça. E afro, né? Uma linda, maravilhosa, assim, uma entidade mesmo. E o jeito como ela andava, apesar dela ficar de pé, parecia bastante como uma serpente, eu fiquei pensando nisso, porque era lânguido, né? Ela tinha que fazer a sinuosidade do corpo para sair do lugar, né? Com uma perna só, ela fazia esse S, assim, né? Para caminhar. E eu lembro bastante, assim, do vento no sonho, né? Dessa coisa do pó de areia voando e ela indo em busca de uma água, né? Era bem essa imagem do sonho, assim. E é um sonho que me marcou tanto que eu lembro até hoje, né? Nossa. É muito lindo isso, né? Você pensar uma coisa de um sonho que vem junto com você, né? É muito, muito marcante. E a melodia tem... que veio junto com o sonho e a poética é muito cheia de significados, né? Então, vem essa associação da grávida, gravidade, uma coisa que gera sobre essa gravidade, né? É uma coisa que acontece nesse mundo, né? Assim, eu acho tão bonito, assim, foram coisas que eu fui, ao longo da convivência com essa poesia que veio e essa melodia, entendendo o significado, né? Isso também é muito interessante, porque não fui eu que elaborei isso, sabe? Sim. Foi uma coisa que me veio para que eu entendesse e compreendesse coisas, né? É muito interessante, porque a semana passada eu conversei com a Eneida Sanches, que é uma artista, gravurista, e ela falou muito sobre isso, sobre esse entendimento que vem ao longo do tempo, o entendimento do sonho, né? Que nem sempre é uma coisa direta, né? Sim. É uma espiral, né? E tem uma coisa bonita também desse período que esse sonho veio, que foi assim, que eu gostaria de contar aqui, por ser mulher e por entender que toda mulher, todo ser precisa ser respeitado, né? Mas esse sonho ele veio para mim depois da minha primeira relação sexual. Eu tinha 21 anos, eu acho, né? Acho que era mais ou menos isso. E ele veio, assim, 2 ou 3 dias depois, mas veio muito em seguida e foi o primeiro sonho que eu tive, né? E eu me senti muito respeitada nesse processo, nesse encontro amoroso, nessa iniciação mesmo, né? E eu acho que seria tão bonito que as pessoas pudessem passar por isso, né? Essa escuta do próprio corpo, encontro com outro corpo, como uma coisa sagrada. Nesse encontro amoroso, que foi com uma pessoa muito querida, não continuei namorando nem me relacionando depois, mas foi pontualmente esse encontro amoroso, que foi cheio de amor. E bem pontual, que também é possível. Sim. Ele fez oração, né, pro lugar onde ficou o sangue, sabe? Foi respeitoso, foi cuidadoso. Ele tratou como um rito iniciático. E, puxa, gente, eu fico pensando nas mulheres, né, que muitas vezes são vistas como um pedaço de coisa a ser consumida. Isso não pode. Sabe, isso não pode, a gente, tudo é muito sagrado e tudo tem o seu lugar e precisa ser respeitado, a maturidade, né, do corpo para também se sentir pronto para passar por um ato desse, E eu acho que esse sonho, ele veio me mostrar esse lugar também, né? De que quando as coisas estão no lugar certo, no tempo certo delas, na maturidade certa delas, é tudo muito poético, é tudo muito bonito. E acho que entra no além do que a gente vê, né? Sim. E é uma pena que o corpo da mulher seja visto como uma coisa, né? Não é. Para quem vive essa doença, precisa se cuidar, precisa se tratar, sabe? A gente tem um corpo sagrado e ele precisa ser respeitado. Esse corpo dessa entidade, ele era um corpo de criação, né? A gente é um corpo de criação, onde as coisas, né, podem se aflorar. Eu sinto bastante isso. Assim. Nossa, esse seu relato, ele é de extrema importância em várias camadas. Eu queria te agradecer profundamente, porque fala de universos subjetivos, universo onírico, mas também fala de empoderamento feminino, tão importante aí para a gente avançar como civilização, né? Porque a civilização parou com tanto feminicídio e com o patriarcado ainda reinando nos mínimos detalhes, né, da nossa existência. E, nossa, Dani, obrigada muito, assim, por compartilhar ao ET, que a gente tem usado essa palavra. E obrigada muito, assim, tô bem emocionada com a tua presença. E eu queria te homenagear, como todo sonho da serpente, eu faço uma homenagem musical à minha convidada. E eu queria te oferecer uma música. Eu sempre faço um processo assim durante a semana. Eu fico pensando, fico pesquisando dentro também das minhas referências musicais, né? E troco bastante com o Felipe Mancini, que é o meu companheiro de criação aqui do Sonho da Serpente. E porque na semana que vem, Dani, eu abro o programa contando o teu sonho com as minhas palavras e o Felipe vai musicar o teu sonho. Apesar de ele já ser uma música, né? Então vai ser maravilhoso. Se ele quiser beber dela, é nossa. Tá bom, ele já tá aí na escuta, com certeza. E a minha homenagem a você é uma música chamada Alfonsina e El Mar, cantada por Mercedes Sosa. Então, a minha relação de Dani não foi exatamente com essa música, que também é uma música muito potente, mas foi com a figura da Mercedes Sosa, talvez pelos cabelos negros, ou pela presença tão potente de Mercedes Sosa, de quem eu sou muito fã. Essa música, Alfonsina e El Mar, foi lançada pela primeira vez em 1969, no disco Mujeres Argentinas, um disco de Mercedes Sosa. Foi composta pelo pianista argentino Ariel Ramírez e escrita por Félix Luna. Essa música é uma homenagem à poetisa também argentina, chamada Alfonsina Storni, que se suicidou, se tirou ao mar, né? Uhum. Então, é uma música aí, uma música emblemática da cultura ameríndia latino-americana, e eu queria que você escutasse, te ofereça aí, Dani Boni. Ah, muito obrigada, que emoção, arro. Muito obrigada mesmo. Um beijo, Dani. Fica aí na escuta. Tchau. Tchau, linda. Pequeña huella. ya no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Conversei aqui com a bonequeira, atriz, educadora Dani Boni. E acabamos de escutar a necessária e incrível Mercedes Sosa com a canção Alfonsina e El Mar. Mercedes Sosa, filha de mineiro e lavandeira, de família humilde da menor província da Argentina, esse duro entorno desde o seu início forja o que seria o seu futuro. Essa família era de amor, apesar das carências materiais. Seus pais trabalhavam o dia inteiro, mas essa família foi extremamente importante, inclusive, para dar sentido de pertencimento de classe que Mercedes Sosa sempre cantou e falou em toda a sua existência. Isto permitiu assumir o compromisso com seus ideais, sonhos e esperanças. Fez da sua palavra a palavra esquecida dos povos originários, das mulheres, dos trabalhadores e das crianças. Com o seu canto, conseguiu um grito coletivo de verdade, justiça, liberdade e dignidade. Seu canto também levou Mercedes Sosa a caminhar por infinitas cidades do mundo e ser premiada por muitos governos, organismos internacionais e pela sua arte, pelo conjunto da sua obra. É isso, gente. Mercedes Sosa, uma voz importante. Viva Latinoamérica, que vivem as mulheres, todas as mulheres de nuestra querida Latinoamérica. E a sua voz permitiu que muitas pessoas de muitos países conhecessem criadores, compositores latino-americanos, inclusive compositores brasileiros. Ela passou uma temporada aqui, era uma grande parceira de Milton Nascimento, por exemplo. E é isso, gente, eu fico por aqui. Eu convido a todas e todos para que escutem mais os sons da nossa América Latina querida e que passem uma linda semana. E amanhã vamos aí mudar um pouquinho a nossa existência aí nas urnas. Vamos seguir sonhando e caminhando juntas. O sonho da serpente. Programa de Mundos Oníricos con Juliana Notari. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo.